tu não vai largar. Mas te preciso. Eu vou pro Carnaval pra gente se encontrar. Pois é, Silvinho e Tom Máximo tão parando de tocar. Eu vou pro Carnaval só pra ter teu amor. Sei que um dia eu vou te superar. Quando me chamas, conto os segundos pra te encontrar. És meu vício, sei que me engana, mas eu gosto de me entregar. Eu sei que é lá, eu sei que é lá. Tu não vai largar, mas te preciso. Silvinho e Tom Máximo tão parando de tocar. Eu vou pro Carnaval só pra ter teu amor. No Furioso do Marajó. Beckman, DJ Elias Batidão, o DJ cantor do Pará.